Não me subestime por aquilo que cê vê. Você pode até me achar o menor, o mais fácil de vencer. Não era minha força ou minha estratégia, mas no nome do Deus vivo eu luto essa guerra. Manda fogo, manda ver. Vem pra guerra, eu vou derrotar você. Doido pra falar, mas aqui é nós que tá. Pois eu sou filho de Deus, sua hora vai chegar. O de menor da casa de Jessé, o desacreditado menino novo qualquer. Não foi chamado, mas foi o escolhido, o rei Davi. Glória a Deus, mais um ungido. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo pra confundir as sábias. Deus escolheu os fracos e o gigantão caiu no chão. Pois a força do Deus vivo está em minhas mãos. Nada mais.